XYL 278, Rádio 880 AM, a mais ouvida de Belo Horizonte. Emissora integrada à rede Deus e Amor de Comunicação. Também na internet, ipda.com.br. O nosso objetivo é conectar você com Deus. Na rádio 1060M, 24 horas do ar. E sintonize todos os dias também na rádio 94.1 FM, no horário de 13 às 19 horas. E esteja conectado agora mesmo no culto online, nas redes sociais da internet. No Instagram, Setorial-Cabana Oficial. No Facebook, página Cabana PH. E no Facebook também, página Reviver PH. Acesse as nossas lives para você não ficar de fora de nenhum culto online. A IPDA, sede setorial Cabana de Belo Horizonte. Mais uma realização da Igreja Pentecostal Deus e Amor. Uma igreja de todos e para todos.